Conexão 011 SP, Conexão 042 46, Opre 011 Osasco, Opre Zona Oeste. Os monstros JG, louco no jogo, liga na firma, na rima. Os mano vem, as mina também. Se liga, o som é rap nacional. Desde criança, o rap estrala nas quebradas, no beco se viela, no coração da quebra. SP 011, conexão 042, formada 046, formada a missão. Os mano e as mina são tudo sangue bom. Invade o rap, estica então, vários no som de trão. Salve maloca querida, desde os dias de infância que sofremos em nossa vida. Osasco SP, JG louco, solta a voz na cidade de hoje. Conexão formada, tá na levada, os monstros na parada, ideia elaborada. Conexão, pega nós, 011-42-046. O rap estrala na jogada e solta a voz. A milhão na adrenalina e solta a voz. Aqui tamo junto pra firmar a união. Três loucos reunidos pra fechar conexão. Eu fiz a caminhada longa, mas na disciplina. Pelo rap eu tô de pé, a milhão na adrenalina. Respeito prevalece, seja em qualquer lugar. O rap me acionou, então eu vim pra somar. Mais do que uma música, aqui é uma família. Pra roubar seu raciocínio, tá formada a quadrilha. Tamo junto, avisa lá. A milhão na adrenalina e solta a voz. Não corre pra somar, três loucos no ar. Eu sou do Paraná, tamo junto, avisa lá. Vai vendo a caminhada, o rap estrala, a gente fala. Junto pra somar, vem com tudo, com rádio e TV, e Ampere, EPG e SP. A gente soma, corre, vive, invade, faz das tripas coração, salve geral e faço canção. Sem patifaria, na humilde corre a milhão, na parceria, fechadão com os aliados. Chegando junto eu não mando recado. Rap é monstro, você já tá ligado. Rap é monstro, você já tá ligado. Tamo junto, avisa lá. A milhão na adrenalina.